Agora, tem algumas coisas que são inquestionáveis, irmão. Jesus virá. Isso é inquestionável. Aquele a quem cantamos, adoramos aqui, vai se manifestar em glória, nas nuvens. E todo aquele que crê nele, que ama ele, que vive com ele mesmo, o verá. Todo aquele que tem o Senhor como Senhor e Salvador mesmo, subirá com ele e o verá e encontrará com ele nas nuvens, e será o arrebatamento da igreja. E esse fato é algo que está próximo de acontecer. Provavelmente todos nós que estamos aqui veremos isso acontecer. Muito dificilmente essa geração passará. E esta é uma verdade bíblica. E se alguém precisava de um motivo para chamar a gente de louco, esse aqui é um bom motivo. O povo é esquisito, tudo bem, ir lá cantar, porque a gente precisa não ser religioso, a gente precisa de algumas coisas, mas começar a crer nesse negócio não dá. Pois então, creia, meu irmão, Jesus virá. Essa é uma verdade inquestionável, não adianta discutir, não precisa chamar doutor, PhD em teologia, essa é uma verdade inquestionável, Jesus virá. Se todas as suas promessas em todos esses anos se cumpriram, não será essa que deixará de cumprir. Ele virá, ele está próximo. Segundo, assim como ele cumpriu todas as outras promessas, ele vai cumprir esta também. Terceiro, ele arrebatará a igreja. É uma verdade. Se discutiu muito se ele vem, se é nos ares, se a igreja sobe, se ele desce, se é no mesmo tempo. Não importa, irmão. Jesus virá e ele estará nos ares e ele arrebatará a sua igreja e ele se encontrará com a igreja e ele descerá para estabelecer o seu reino eterno nessa terra. Esta é a única verdade do futuro, da escatologia, do que vai acontecer no final dos tempos. Esta é a única verdade que ninguém precisa discutir. É real. Jesus virá e vai arrebatar a sua igreja. Como num piscar de olhos, os salvos, os santos, serão arrebatados. Se nós estivermos nessa reunião e o Senhor Jesus for arrebatar a igreja agora, pode ter certeza que nós vamos subir aqui agora. Eu não sei se as roupas vão ficar, eu não sei se alguma coisa vai acontecer de som, de barulho, de movimento. Eu sei que eu vou subir e é provável que alguém fique e fique pasmo, abismado, estarrecido, traumatizado, doido, enlouquecido, porque onde foi parar o povo que estava adorando a Jesus nesse lugar aqui? É, irmão, você queria andar com a gente até então, porque agora que esse negócio parece que a gente é meio louco mesmo. Mas, irmão, isso é tão iminente quanto a nossa morte. Quem garante que nós estaremos aqui amanhã? E, meu irmão, daqui a uns anos, não tem ninguém, nenhum de nós estará aqui nessa terra. Isso é certo, certo, certo. Pode ser que você consiga 100, pode ser que consiga 102, 105, pode ser que você consiga 110, mas você vai estar pedindo, ô, Senhor, me leva. Tão certo quanto nós não permaneceremos por toda a eternidade nessa terra, é a verdade de que Jesus está voltando e vai arrebatar a igreja. Por último, esse acontecimento está próximo. Olha o que Pedro escreve, ele diz assim, versículo 10, virá, pois, como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão, a terra e as obras que nela há serão descobertas. O versículo 9 tinha dito, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, ele não retarda, a promessa do Senhor se cumprirá. Eu me lembro certa vez que estava ouvindo, falando sobre isso, e alguém veio e falou comigo assim, olha, não fica pregando isso não, só porque minha avó já dizia isso, que Jesus ia voltar, né? Jesus ia voltar, Jesus não. E minha avó já foi. A Bíblia diz, é tolo aquele que diz, meu Senhor tarda, posso viver do jeito que eu quiser. O Senhor Jesus está voltando. E nunca estivemos tão próximos disso quanto hoje. Leia comigo em Mateus 24, verso 35. Mateus 24, verso 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Naquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vá comigo lá para o livro de Apocalipse, no primeiro capítulo. Verso 7. Apocalipse, primeiro capítulo, verso 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Em Ezequiel, capítulo 12, verso 28, a Bíblia Sagrada diz: Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Abra comigo ainda a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1ª carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1ª carta, capítulo 4, verso 16, diz: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ainda em Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia Sagrada diz: Eis que cedo venho. Apocalipse 22, 7. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Disse-me mais ainda: Não seles as palavras da profecia desse livro, porque está próximo o tempo. Quem é injusto, faça mais injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça mais justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia, Senhor.